Noite, Bravo. Autorizado, autorizaria a prova presente, o Sierra Vitor 363, executar ILS X-Ray para 28? Autorizado, Vana Proa do Sierra Vitor 363, descida 25000 pés. Está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reposto no curso do localizador. Para 2500, apresenta Sierra Vitor 363, autorizado o procedimento, informará estabilizado em inbound. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980. Azul 4980, boa noite, contato Arão, decolagem, suba via Arão para nível de voo 350. Arão 350, 4980. Decolagem em pista 28, primeira curva esquerda, subida Salvo 1, transição Motiva, transponde 5442, controle em 198, aguarde para o contingente de Arão. 19172, reautorizado descida a nível de voo 0050. 050, 9172, aproar do Sierra Vista 362, reduzindo a velocidade. T2, negativo, seu número 3 na aproximação, mantenha perfil de chegada. Ok, então eu quero um desvio à esquerda na proa 065, 15 milhas. Tive desvio, Gol 9172. Obrigado. Mando a transição, Salvo 1, transição Motiva. Salvo 1, transição Motiva, Sidral 9973. Pátio 3, chame pronto, se vai questionar. Camarada, Sidral, obrigado. Gol 9082, no solo, corrijo, Gol 1973, no solo, aos 27. Livre na Delta, mantenha a Alfa. Aguarde para prosseguir o táxi. Gol 970, confirma, senhor. Livre a sua esquerda na Delta, mantenha antes da taxiway Alpha, dará passagem ao 757 da América. Após, autorizado Alpha, chame antes da Juliette. Alternativa Delta, antes da Alpha, após a passagem da aeronave da América, prossegue a 970. Prossegue via Alpha, ok? A primeira direita, chame antes da Juliette, por 970. Contato, alterna Sierra Bravo, Romeu Papá. 0436 Autonomia e POB 1221. O alternado aqui, o papá? Sierra Bravo, Romeu Papá. Ciente, Romeu Papá, Azul 5001, aguarde para o pai. Aguarde. Boa noite, Azul 2774, pronto para cópia Porto Seguro, nível 180 para Alfa. Aguarde, Azul 2774, Alfa confere. Aguardando. O Gol 1970 cumpriu a torre, táxi via Alfa após o América, chame antes da Juliette. Chamante, esperando a passagem da aeronave da América, Alfa, antes da Juliette, Gol 1970. Correto, o Azul 5001 autorizado táxi via Pátio 1 e Pátio 3, chame antes táxi Equilo. Sou Salvador, boa noite, Papai Romeu Serra, Papo Tote Bravo, estabilizado em bound. Azul 5001, via Pátio 1, Pátio 3, e chama antes daquilo, o Azul 5001. Correto, Azul 5001. Papai Romeu, Serra Foxtrot, Bravo. Boa noite, altímetro 1013, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 210 graus, 059. 1013, autorizado, pouso na 28, Serra Foxtrot, Bravo. Estação, desse nível de voo 050, via chegada e pitch. 050, chegada e pitch, via chegada, agora na 723. 19082, ciente, mantém ponte zero. Mantém ponte zero, voo 9082. Bolo 970, autorizado, Juliette, portão 02. Juliette 02, Bolo 970. Azul 5001, autorizado, prosseguir via parte 3, taxiway Kilo e Alfa, chame no ponto de espera da taxiway Golf. Autorizado Kilo e Alfa, vai chamar no ponto de espera da taxiway Golf, Azul 5001. Bolo 9082. Visual com tráfego na final da 28? Afirmo. Ciente, tráfego é um Foxtrot 2 Tango Hotel. Após a passagem, o Falco, após a passagem, está autorizado para alinhar e manter na 28. Ok, após a passagem do tráfego, estou autorizado a alinhar e manter 28, Gol 9082. Autorizado, vá na prova do Romeu Fox 018 e chame Centro Recife 126.85. Caso negativo, 125 decimal 4 e 5. Azul 4980, corrigindo. Vou na prova do Romeu Fox 018 e chame Recife em 126 decimal 85. 4980, Romeu Fox 08, Recife 2, 18 e o Recife agora 2025. Azul 4980. Oceano 6212, acione identificação, desça para nível de voo 120 via chegada TPIP 1. Voo 9172, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro 1013. 3.000, ajustado 1013, agora retornando a rota, operina pro gol 9172. Cliente autorizado, vá na Pro do Serra Vitor 362. Cliente, na Pro do 362, gol 9172. 32, confirma o pátio. Está aeroespaço. Cliente, livre na próxima esquerda, taxiway Charlie. Chame e taxiway Charlie e Índia, chame antes do pátio 1. Próxima esquerda, Charlie India, chamará antes do Pátio 1. 4-5. 1-2-6, decimal 8-5, if enable 1-2-5-4-5, hello, Pátio 8-4, thank you, good night. E 172, confirme se a velocidade indicada? 2409, voo 972. Cliente, reduza 2009, desça para 25010, está autorizado o final do procedimento TLS, que foi pista 28, reposto estabilizando. Cliente, iniciando a redução 200, 2500, está autorizado, reporta estabilizado iniciando, voo 9172. Estabilizou, estou autorizando 78. Tanto 2178, complete, chame torre 1 no 8, decimal 95. 082, pista 28, decolagem autorizado, vento 220, grau 05 lances. Decolagem autorizado, pista 28, gol 9082. Terra Foxtrot Bravo, autorizado, seguiu táxi via Índia, contornos gate no pátio 1, Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec para o cruzamento da 17. Lima, Mike, Quebec, para o Terra Foxtrot Bravo. Tan 3178, Torre Salvador. Não, você escuta, está no momento passando 364. Gente, tô visual com o seu tráfego, continua a aproximação, guarde pista 28 livre, 37 da Gol iniciando. Vai ser o cliente aguardando, só 378. Tan 3178, pista 28, pouso autorizado, vento 220, graus 05 nós. Ele posta 3178. controle, agora na 723, após a posição 8, possibilidade de Serra Vitor 361. 19082, veiculado aos 35, chame o controle de Salvador 198, bom voo. 198, gol 9082, boa noite. Gol 9082, São Paulo, passando de 400. Gol 9082, troca seu código para o 5401. Subindo inicialmente nível de voo 1900, via saída Salvo Uno. Trocado para 5401, Salvo Uno, limitado a 1900, gol 9082. Afirmativo. Chanel 6224, aguarde. Vai lá. O 9082 autorizado, Vana, por hoje, lida, suba na, e ainda mantenha nível de voo 1900. Por hoje, lida, da presente, subindo para o 1900, gol 902. Controle Salvador, é o gol 9172 estabilizado no ILS, X-Trade 28. Gol 9172 completo, final do procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295, gol 9172. Gol 9722 na prova de Serra Vitor 363, deixa 25000 pés, está autorizado no final do procedimento ILS, X-Trade para a pista 128, corrigindo pista 28, reposto estabilizando. Autorizado, LS 28 na prova do 363, 10250, gol 7233. Controle Salvador, gol 9082, solicita a prova 220 por 80 milhas para a informação. Gol 9172, Salvador. Boa noite. É o gol 9172, vai ser brisado na X-Trade 28. Gol 9172, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 220 graus, 07 nós. Gente, pouso autorizado, 22, gol 9172. Corpo na edição 024, heavy, o Destin, o Lisboa, o Willis, o National, o Kennedy 1013. Afastado em duas milhas agora, rumo sudoeste. Passando nível de voo 060 e subindo nível de voo 1900, tipo um Boeing 738. Afirmativo, portal 0 do Fó, boa noite. Ok, boa noite, stand-by copy, portal 0 do Fó. Capitão, baixa, 3, Sideral 9973. Sideral 9973, faz 3, liga sonar, chama o táxi. Liga sonar, chama o Sideral. Web. Oi? Para nível 120, via chegada de PIP 1, gol 1354. Passe onde? Passa 1301, 6012, 12. Gente, o Chanel 6212 ainda mantém nível de voo 120. Mantém aguarda, o Chanel. O Chanel 6212 irá realizar o procedimento ILS Zulu? Negativo X-Ray, Chanel 6212. Gente, Chanel 6212. Estava autorizado o cruzamento, pista 17, chame e livrando a pista. Autorizado o cruzamento, chamada livrando a pista, oficial na posse, pode passar. Oceaner 6212, reautorizado, descida para 3 mil pés, ajuste de altímetro na 013. 3 mil pés com 1.003, Oceaner 6212. Gol 9082, sub mantém a nível de voo 360, confirme ainda quantas milhas na proa 220. Subindo para o 360, vai manter a proa 220 por aproximadamente mais 80 milhas, tá? Copiado. Missão 5 Lima. Poderia confirmar pro voo 9172? 9172, confere. No solo aos 41, livre agora na Delta, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 5 Lima. Gente, pela esquerda, Delta Alfa, Juliette, pátio 3, 5 Lima, voo 9172. Firme, informo no Boeing da Sideral, tá realizando pushback na posição 4. Gente. Torre, o azul 5001, se aproximando com a espera da 28. Gente, azul 5001, mantém o ponto de espera. Mantendo. Torre, o Serra Fox Trash Bravo, Lisão, né? Gente, boa noite, frequência livre, Serra Fox Trash Bravo. America 230, clear for takeoff run 828, wind is 210 degrees, 06 knots. Clear for takeoff run 828, America 230. Ou 2774, pronto, cópia? Pronto, cópia. Cruzado, aeroporto de Porto Seguro, nível 160, pista via Whisky 33, até Raíra, pós direto, decola pista 28, primeira curva esquerda, subida coral na Bravo, 5433, transponde, controle 198. Porto Seguro, nível 160, via Whisky 33, depois Raíra, direto Porto Seguro. Decolado 28, curva esquerda, Coral no Bravo. Aciona 5433, controle 198 na saída, azul 2774. Azul 2774, tá correto, confirme, modifica apenas, transponde para 0220. 0220 no transponder, azul 2774. Correto, pronto no parte 3, azul 2774. Chamará. Azul 5001, autorizado ali, Matheus, está presente. Autorizado alinhar e manter na 28, azul 5001. Né? American Line 230, Boeing 43, contact Salvador Pato 119.8. American 230, Roger 119.8, good night. Oi, Ravinha 224, tem nossa autorização? Afirma, Xanemia 224, mais um minuto. Ok, então, estou aguardando. Azul 5001, pista 28, decolagem autorizada, vento 210 graus, 0629. Livre decolagem, azul 5001. Departure American 230. American 230, with a contact on departure and climbing, maintain Captain Level 340, Momo departure. American 230, understand, cleared up to flight level 340, and can we delete the restriction at 15 CME 6? American 230, you copy? Affirmative, sir. Fly, Carmen maintain flight level 340, fly heading Cosmo, no restrictions. American 230, Roger, climbing the flight level 340, no restrictions. Corre só, aguarde. Vai aguardar aqui na posição, 6224. Voo 9172, a torre voltando? É, você escuta. A posição é a 5 Lima do pátio 3, ok? O senhor tem condições de fazer um 180 aí no final do pátio? Ah, confundiu aqui o pátio. Sim, a gente faz aqui o 180 pela... em frente, qual é? Pela esquerda ou pela direita, melhor? Bom, fica a seu critério, mantendo a separação dos tráfegos aí no gate, faça o 180 e ingresse no pátio 3, a primeira direita. Apoia na lateral do taxi Juliette. Excelente. Obrigado, então, valeu. Para o táxi federal 9973, 2 a bordo, 4 horas e 30, autonomia alternando galeão. Confirma, 2 a bordo ou 3 a bordo? 02 a bordo. 2 a bordo, Sideral, autorizado via Kilo e Alfa, Xandre, ponto esperado, Golfe. Kilo e Alfa, chamarado, ponto esperado, Sideral. Azul 5001, decolado 245, chama o controle em 098, novo. Controle 1998, grato, boa noite. Corregando 723, boa noite, NLS 28. Bono 723 avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 210 graus, 062 é nosso. Autorizado, pouso 128, Bono 723. Rio 5972, aguardando autorização, informa que recurso está em confirme, Rio 5972. Informa que recurso está em ato, se é a DOC 19. Ok, sim, será coordenado com a BP. Torre Azul 2774, pátio 3, pushback, acionamento. Aguarde, Azul 2774. Aguardando. Chané 6224 no portão 5 para ali versionar e puxar, é, solicitou o pessoal de solo para puxar o aeronave contra a vez para posição 612, ok? Acerte, é para deixar o 5 livre, é isso? Não, puxar para através do 612, é para deixar o ingresso do pátio livre, puxar a sua aeronave de forma ela ficar com a sua esquerda, a lateral da, do Boeing da U que está parqueado no 612. Vamos deixar lá, pode deixar. Boa 9172, confirmando a posição, é 5 Lima. 7, obrigado, 5 Lima. Boa. Azul 2774 no pátio 3, coordenação com o pessoal de solo, tem o Boeing da Gol parque na sua direita, após estar livre, chama o táxi. Após a passagem do Gol, na retaguarda a gente inicia e chama o táxi, Azul 2774. Rio 5974, pronto, cópia? Rota na escuta. Rio 5974, autorizado aeroporto de Guarulhos, via rota do plano de voo, piso 110 até Tango Bravo Eco, nível 340. Decola pista 28, primeira curva esquerda, subida São Luno, transição Motiva, transponder. 5435, controle Salvador 198. 4 atualizando Guarulhos, 340, apesulo 10, Tango, Bravo Eco, enquadra 28 com curva esquerda, saída Sambo, 1, Motiva, 5435 e o controle 119, 974. Rio 5974, correto, parte 3, chame para o acionamento. Correto. De 9 horas, afastado 1,6 milhas rumo sul e subida até 1 centena, tipo 1, Eco 190. Ok, aguarda, obrigado. Azul 5001, no tráfego posição agora 12 horas, 15 milhas, com rumo este-nordeste, passando o nível de voo no 20 até des... mantendo o nível de voo no 20, corrigindo, no tipo um Boeing 738. Gente, Azul 5001. Boa noite, Azul 2564, Alfa. 2202. Está nível de voo no 20 via chegada BPP1. Com 2-0 via chegada, o Azul 2534, se tiver efetuado a 2855. Gente, o Azul 2534. E 5972. Autorizado 360 para a velocidade de rota plano de voo, Tango 1, transição DOC, com 5431-1198. Rio 5972 está correto. Só uma informação, foi tentada a coordenação com a BP para subir da aeronave, contudo ela interfere na chegada, ok? Após decolagem, se possível, será autorizado uma proa. Ah, sem problema, obrigado. 1-354, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro 9013. Desce para 2500, 1-354. Azul 5001, suba sem restrições para nível de voo 320. Para 320, Azul 5001. Salvador Sideral, 9, 73, pronto, ponte esperada 28. Fábio. Federal 9973, mantém o ponto de espera. Então, ponte espera, esperada. Para o TAC, fechando a 6224, com 121 na bordo, autonomia 3 horas e alterna Salvador. Federal, corrijo. Fechando a 6224, eu guardo para o TAC. Perfeito. Salve, Portugal, Zero Tufão. É, Portugal, Zero Tufão, stand by, 1 minute. Zero Tufão. Para o táxi azul 2774, tem 5-2 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. Azul 2774, aguarde para o táxi, confirme o PLB. 5-2. LS X-Ray, muito obrigado, 3-4. American 230, contact now Recife, frequency 16.85, if unable 125.45. 6212, no solo 51, livre na última esquerda e mantenha-se do pátio 1. Última esquerda vai livrar, mantenha-se do pátio 1, 6212. Federal 9973, autorizado na MT, pista 28. Aline, mantém na 28, Federal, 9973. O Oceania 6224, táxi autorizado via Juliette Alfa, chame no ponto de espera da 28. Juliette Alfa, chame no ponto de espera da 28, 6224, já. Azul 2774 será o número 2 para decolagem, táxi autorizado até antes da taxa e quilo, chame para ingresso na Alfa. Azul 2774, copia a tua? Negativo, pode falar, repetir, senhor. Táxi autorizado até antes da taxiway Kilo e chame para ingresso na Alfa, será o número 2, vai seguir o arbusto da Avianca. Sente então, até a Kilo e aguarda, guardando o Avianca passar, prossegue após, pode ser? Afirmo, após o Avianca está autorizado para prosseguir, chame pronto no ponto de espera. Sente, vai chamar. Ocean Air 62, no 2, ao livrar está autorizado o táxi seguir via Índia e Pátio 1 até o portão 05. Índia, Pátio 1, portão 05, está livrando agora via Bravo. Cinco, três, quatro, reautorizado descida nível de voo 050. 050, azul, 2534. Tufão, ok, Tufão, Salvador, Tio Lima, Papa, Papa, Tango, via Fiat Plan Route, flight level 350, departure 1828, right turn, after departure, Aaron, departure, and Zipar transition. Call code 5445 Salvador Departure 119.8. Maintain this frequency system by to readback. Sideral 9973, decolagem autorizada, pista 28, vento 230 graus, 059. Sideral 9973. Airport 024, now readback, please. Petro, which will via flight plan route, flight level 350, runway 2, right turn off the departure, Aron, then Zimbar transition, call 5445, frequency 1, as it's mobile departure, call 024. You're correct, call me ready to push back and start up, stand 07. Departure, call 024, yeah. You have to 72 ou 74? 72. Ciente, Rio 5972, Pátio 3, Livre Sonaxe Antáxi. Para o posto aí, aproximadamente 5974, Rio 5974. Aguarde, a aeronave da companhia já vai iniciar e já está autorizada. Após o início do táxi da mesma, liberar o setor, está livre e chame como número 2, Rio 5974. Rosa, 72 está livre. Alfa 2224, acena identificação, autorizada a chegada a TPIP 1 no reposto em viagem de descida. Reportaria, Moscato. Alfa 9973. Sinal 9973, contato Renan da Colagem, suba 100. Suba nível de voo 360 e a perfil de saída. Sem restrições, ou 360, confirma? Afirmativo. Ok, então sem restrições a 360 via perfil 9973. 5001, faça 190. Confirme para o controle. Azul 5001, faça 190. Pronto, Xanar 6224. Xanar 6224. Autorizado a alinhar e decolar de imediato, pista 28, vento 230 graus, 05 nós. Decolar 286204. 123, decolar 8, grato, uma boa noite. Geral 9973, veio direto na prova de Leda. Leda 9973. Está estabilizado, Golno 354. Golno 354. Chame torre 1 no 8.95. 8.95, boa. Salvador, Golno 354, passa 2.400. Golno 354, continua a aproximação, guardando pista 28 livre. Ajuste no 013, tráfego já avistado. Aguarda, Golno 354. Pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 062 anos. Pouso autorizado, pista 28, Golno 354. Xanar 6224, decola 257. Chame o controle de Salvador 198, meu voo. 198, vou trabalhar. Dando ajuste na 0.3. Aqui, lançador de 503, autorizado X-Ray, reportagem estabilizado 2534. Sobre Salvador, Xanar 6224, passando 5007, saída ROM. Xanar 6224, contrato da decolagem, suba nível de voo 190 via saída ROM. 9 via saída ROM, Xanar 6224. 774. 4, confirme, 3h20, alternado. Guarulhos, Rio 04. Ciente, Rio 5972. O 72 é o número 1 ou o número 2? Não, o 5 é o número 2. Confirme. Número 2. Ciente, guarde. Bom, Oscar. Oscar Serra, Mike e Flamengo, lembra? Autorizado, chamei 6224. Muito grato. Rio 5974, autorizado táxi via Kilo e Alfa, chame no ponto de espera da Golf. Kilo e Alfa, chamando no ponto de espera da Golf, Rio 5974. Rio 5972, siga o companhia e chame pronto. Valeu, cascadinho. Nós estamos atrasados, né? Confirme, a transmissão está ininteligível, Rio. Confirme. Oi, Gil. 098, boa noite, assinando identificação. Definitivamente nível de voo 200, informa um tráfego posição agora em 12 horas, afastado em 9 milhas. O tipo é Alfa Tango 72, mantendo o nível de voo no 90. Ei, voo 208, acende também, então 208. 098, tem condições de voar na proa de Oprim? Eu acho. A gente voa na proa de Oprim, aguardando a separação com o tráfego para essa descida. Eu, Oprim, na sua descida. Mirão 9973, autorizado chamar Centro Recife, 1251, no caso negativo, 1023, decima 8. 251-238-9973. Controle, Oxalá 6224. Oxalá 6224, prossiga. Prossiga ascensão nível final 250, por gentileza. 250, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. Luna 754, a livrar à esquerda, autorizado via Índia, portão 4. Índia, portão 4, pro voo 1354. Boeing 738, índice da até nível de voo 200. Voo 9213, aguarde cópia, formação Bravo, confere, subida São Uno. Aguardando cópia, 9213. Tente Rio 5974, mantenha o ponto de venda. Bom, 1895, obrigado, até amanhã. Pedindo 200, 298. Tente, o carro agora na sua posição de 1 hora, 3 milhas, aguarde separação radar com mesmo para a sua descida. 098. Boa noite, Azul 2534. Azul 2774, pista 28, decolagem autorizada, vento 230 graus, 062 a nós. Autorizado decolagem pista 28, Azul 2774. Azul 2534 já avistado, continua a aproximação, aguarde pista 28 livre. Até aí da companhia iniciando. Gente, aguardando 2534. Luna 098. Ruina Pro de Tepipe. Afirmativo, ainda aguardando separação radar com mesmo. Poderia confirmar, por gentileza, por volta da 98? Proa de Tepipe, Tango Eco, Papá, Índia Papá. Ok, Tepipe e Olívio. Ainda 200, está 3 milhas separado, nossa separação radar é de 5 milhas. Ok. 390 da ação com Proa 040 para continuar sua descida. Azul 2774, decolada 04, chame controle 1981. 198, muito grato, 2774. Azul 2534, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 05 nós. Ele pouso na 28, 2534. Rio 5974, visual com o tráfego da Azul na final. Afirmativo. Rio 5974, após passagem do tráfego, autorizado aliás, manter pista 28. Torre, perdão, controle, boa noite, o Azul 2774, transfere, você escuta. 1098, reautorizado, descida nível de voo 120. 120, voo 2098. Azul 2774, contato na decolagem, sub e mantenha nível de voo 100 na proa de coral. Na proa de coral, mantendo o voo para o nível de voo 180, confirma? Subir e manter o nível de voo 100, azul 2774. 100, 2774. Salvador, boa noite, azul 2713. Azul 2713, aciona identificação, está em contato radar, agora 70 milhas 1 deste de Salvador, veio com o adianta para a chegada de pitch. Afirmativo, vai voar na Flor de Anto, chegada em pit. Dois cheques em Flor de Anto. Calma aí, SP. Toma, boa noite, Santa Isona 52, informação brava. Santa Isona 52, acione identificação, desse mantém em nível de voo 130 via chegada de PIP 1. 130 via TPIP 1, Santa Isona 52. A 224 copiou a proa de Conde? Pois, está autorizado o voo direto a Aracaju. Autorizado a Aracaju, confirmando então? Afirmativo, mantendo o nível de voo no 90. Mateu 90, 2 Aracaju, 624. 24 solo ao 06, livre na última esquerda. Chame livrando a pista 28. É, pois está livrando a última esquerda, 2524. Estando 4 mil pés e subindo até uma centena, tipo um Alfa Tango 72. Você é essa, 27. O Tango 4738, confirme nível solicitado? 370. Gente, 370, aguarde de coordenação. 470. O mesmo é um Boeing 738. Gente, 2774. Alfa Romeo 363, obrigado, 6224. Passaria 2224 para início de descida. Passaria 2224, desça para nível de voo 130. A descida utilize velocidade de 220 nós. 220 de nós até 130. 220. Gente, voo 998, reautorizado descida a nível de voo 090. 090. Azul 2774, suba inicialmente o nível de voo 080. 080, 2774. Rio 5972, confirme. Porta iniciando agora, está autorizado a Lene manter na 2857. Confirmo. É 6224, serviço radar terminado, 59 milhas no setor nordeste de Salvador. Chame o controle Aracaju 120 decimal 3, bom voo e glucoso. Gente, mas já afirmo, mais 2 minutos, voo 9213. E aguardando, obrigado. O 1998 desça para 2500 pés, está autorizado o final do procedimento ILS X-Way pista 28, reposto estabilizando na proa de Serra Vitor 362. 1972, somente para informação, devido ao tráfego decolado à frente e a circulação da terminal no momento, será previsto mais 2 minutos para decolar. Voo 050. Para 050-2224. Controle Salvador 5974, boa noite. Rio 5974, contratará uma decolagem, suba para nível de voo 1900 na proa de Leda. A nível 1 centena, rumo de Lema, 5974. Azul 2774, reautorizado, subida nível de voo 1900. Para 1 centena, para 1 centena. O 2774. Salva Terra, decola 28, curva esquerda, salvo 1 no transição máxima, 35452198, voo 9213. Voo 9213, confirme o nível? 360, senhor. Voo 9213, correto, chame pronto, portão 01. Chamará pronto, voo 9213. saída 2224 reduza para 2009. Via 200 para 200, nosso 2224. Um 3152 será a segunda sua posição agora de 11 horas, afastada em 14 milhas, subindo até nível de voo 100, tipo do mesmo, é um Alfa Tango 72. Paciente no tráfego, está 3172, não segura. Azul 774, tráfego posição agora de 12 horas, 12 milhas, rumo oeste, passando nível de voo 160, descida nível de voo 130, tipo Airbus 320. Paciente do tráfego no visual, eu não te quero. Salvador 5974 solicita morte, vai dar presente. E o 5974 aguarde. Informa que existem informações da PRO, o ideal seria morte, vai. Assume a PRO para desvios, o Rio 5974. Confirme. Assume a PRO para desvios. 230. 230. E lembra que o Renato Centro Recife a PRO de morte, vai no momento está livre de desvios. Trato 5974. Prone 5972, contato Orlando, decolagem, suba a via San Vuno para nível de voo 100. 100, autoriza Lida. E 5972 autorizado, vai na prova de Lida. Centena azul 2774. Azul 2774, reautorizado, subir a nível de voo 160. 160, 2774. Tem 3152, reautorizado descida nível de voo 120. 120, está 3152. E o 5974 está autorizado, vai na pro de Motiva. Muito grato, Motiva da presença 5974. O 2224 desça para 2500, autorizado final do ILS que foi da pista 28, reposta interceptando. Disponível uma centena, viu? Descendo para 2500, passaria 2224. Dirigindo uma centena, 5974. E o 5974 mantém uma centena, informou um tráfego agora na sua posição de 11 horas, 9 milhas, indício até nível de voo 120, tipo é um Airbus 320. Dirigindo 5974, dirigindo, mantém uma centena. Azul 2713, vai na proa de CA Vitor 363 para o ILS X-Ray. Ok, na proa do 363 para o ILS X-Ray. 1271 na proa. 1098, estabilizado. 1098, torre 198, decimal 95. 1895, ligado, vou ler. E o 5974, reautorizado subida a nível de voo 340. Para nível 340, 5974. Tão 3152, esse é nível de voo 050. 050, tão 3152. E o 5972, livre das restrições, suba e mantém nível de voo 360. 360, 5972. E o 5974, tráfego posição agora de 12 horas, 11 milhas, passando nível de voo 110 em subida, nível de voo 160, se tiver um Alfa Tango 72, confirme sua razão de subida. Mantém uma razão de 2.000 pés por minuto no momento, atingindo nível, passando nível 110. Gente. Azul 2713, pode prosseguir a descida? Azul 2713, desça para 2500, pega autorizado final do LS, que foi pista 28, reporte estabilizando, ajuste a 9093. 2500, reportará estabilizado, ajuste padrão, 2713. Levo no alto. Beleza, aguarde coordenação com o Centro Recife. Informa desvio à direita na proa 075. Livre desvio, Stan 3152. Livre, Stan 3152. 974, tráfego à vista, posição 11 horas. Uma hora. Frente, Rio 5974. Alistano, voo de 0 0098, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 0629. Leve 2, pista deu a navegação na Prod ao Primo, tá? 3 anos por dentro. Quem? 3 anos por dentro, pode ordem, Pips, senhor? Então, 3 anos, 102 autorizado, vai na Prod ao Primo. Você já conseguiu voar até Pips? Então, 3 anos, 102 autorizado, vai na Prod ao Pips. Perfeito, tá? 3 anos por dentro, obrigado. ...5974, autorizado chamar centro de Recife, 1251, no caso negativo, 126, decima 8. 2224, estabilizado. 62224, complexo M-Torre 198, decimal 95. 11895, obrigado. 3152, reduza para 2009. 200 nós, 3152. 972, chame centro Recife, em 1251. Caso negativo, 123, decimal 8. 251, 232, boa noite, 5970. 2224, pouso autorizado na 28, obrigado. Go 901, 73, Eric Scott. Go ahead, sir, go 901. Go 901, 73, clear from Salvador to Brazil Airport, flight level 360 via Upper Zulu 17. Departure 1828, left turn, level 1 alpha, departure, score code 5455, so with departure 119-0. Okay, we are clear to Brasilia via upper zero 17728, first turn left, 11 1 alpha, departure, flight level 360. Squawk code 5455 and departure control 119-8, go 9017. Go 9173, you are correct, call me ready to push back and start up, stand 02. Roger, go 9173. Alpha, go 0-1-2. 0-1-2, agora a coordenação do seu gate. Well down, 0-1-2, nas mulheres. 1809, só 3152. Só 3152, informa que vai seguir um Alfa Tango 72 na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, com 1980 de grau de speed. Sim, está reduzindo mais aí, está 3152. Já numa 2. Saindo dos 224, no solo 20, livre a próxima esquerda, taxiway Delta, cruze a taxiway Alpha, taxiway Kilo e pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. É esquerda agora, Delta, cruza Alpha e me chama para o pátio 3. Cruza Alpha via Kilo até o pátio 3 e chame para ingresso no pátio principal, sua posição será 1 ou 2 do pátio 1. Alfa Kilo, chama para ingresso para pátio principal, 22. Pegue a sonamento, tá? 4738, posição meia dúzia. Tá, 4738, aguarde. Tá, 4738. Oi, Salvador, boa noite, azul 2713, estabilizado e LX. Do 2713, continua a aproximação, aguarde contato visual. Aguardando. Passarei 2224, se considere taxi em frente via Alfa e chame como número 2, Leste da Juliette. Alfa, ele chamou essa Juliette, 2224. Sete-três-oito, portão meia dúzia, nível sonagem no táxi. Camarei, eu passo sete-três-oito, tá Salvador, boa noite, hotel 3600, informação brava, descendo até 1.50. Salva 3600, acione identificação, autorizada a chegada TPIP 1, desça até o nível de voo 120. 120, desce na TPIP 1, hotel 3600. 230 graus, 062 anos. Leve pouso na 28, para o azul 27 na 3. TAM 3152, complete final de ações, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, TAM 3152, boa noite. Afirma o vento para o azul 27 no 3. Vento 230 graus, 062 graus. Tá, 3152, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, pista 28, ao altímetro 03. P3 aguardando, tá 3152. Pushback, start up a pool, call me ready taxi. Okay, I'll tell you the ground start to push the aircraft into taxi engine.